Está difícil lidar com a abstinência do álcool? Chegou o Mingol! Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, Mingol! Mingol é extrato de cachacilato em gotas e é ideal para tratar de calafrios, suores noturnos, pé inchado, olho preto e tremedeira. Desperte o velho barreiro em você! Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, Mingol! Atenção, Mingol é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Consulte sempre o barman. Leia o cardápio.